galera, estamos começando mais um podcast do Esconderijo Underground. Eu sou Luiz Augusto Vulcanes e hoje eu passei brilhantina no cabelo. E eu sou Eduardo Teixeira. Esse não é o embalo de sábado da noite. Come on, everybody. É isso aí. Yeah, yeah, yeah. Meu negócio é Jovem Guarda. Pode crer. Antes da o episódio de hoje é sobre o quê, Eduardo? Rockabilly, meu irmão. Rockabilly. Hoje. Temos que explicar para os nossos ouvintes o que é rockabilly. É. Mas antes da gente explicar, vamos lá para nossa área de recados, que temos recados importantíssimos para os nossos ouvintes. Então vamos lá? Recado pra caramba, né, meu? Oh, nossa. Aí foi o Jaime Banda The Master Mixes. Pra quem era criança dos anos 80, igual eu fui, a gente curtiu muitas festinhas com esse vinil. Mas vamos agora aos recados. Luiz, diz pra nós aí, se a gente quiser, pessoal, como que o pessoal faz pra acessar esse podcast? Eu acho que o pessoal já tá acessando, né? Mas como que faz? É, se o cara, quem tá ouvindo, mas eu não sei como é que ele entrou, né? Se ele entrou pelo agregador e quiser conhecer o nosso site é www.esconderijounderground.com. Inclusive, dentro de mais alguns dias, de visual novo. Exatamente. A nossa página do Facebook é seu palo, é facebook.com/esconderijounderground. E qual é isso aí? Qual que é o feed banner, Luiz? O feed é feeds.feedburner.com/escondcast. É isso. Esconde com demudo. Exatamente. E se o cara quiser mandar um e-mail pra nós? Tem gente que manda e-mail? Esses dias eu recebi um e-mail, cara. É mesmo? Não era pra nós, mas eu recebi um e-mail. Era spam? Era spam. Não era do servidor. O nosso e-mail é contato@esconderijounderground.com. Agora, se o cara quiser ter um grupo, ele vai lá no facebook.com/groups/esconderijounderground. Tá certo, Luiz? Certa resposta! Faltou mais algo? Acho que não, né? Faltou os abraços que a gente dá sempre. Exatamente. Tem abraço pra gente dar nesse episódio? Bom, tem alguns aqui, cara. Tem do Edu Coquinho e Danilo Almeida, do Massacrente. Eles mencionaram o podcast e ainda colocaram no site dele, né? Exatamente. Um abraço pro Edu Coquinho, Danilo Almeida, Danilinho. Tá certo, cara. Tem o Nito Xavier, o Pilas em Brasas. Indicaram dois episódios do Esconderijo e o Vlog. Qual foi o episódio que eles indicaram? Eles indicaram o Satanismo lá e indicaram o Profecias e Professos Profetadas. Oh, que bacana. Fizeram link e tudo lá. E quem mais aí, Luiz? Você quer mandar um abraço? O Alisson Chenho e o Luiz Oliveira lá do Pod Glória Cast estão dando uma força pra nós, indicando, falando. Galera aí, incentivando. É isso aí, pessoal. O podcast mais roqueiro cristão da podosfera. Toca com nós. É o nosso. É nós. É que é o melhor, porque só tem nós. Vamos de rockabilly? Vamos de rockabilly. O que você vai fazer? Só que antes vamos de underground na cidade. Vamos lá? Vamos pro episódio? Vamos. Underground na cidade. Está no interior. Artista de fim de semana. Trabalhar segunda-feira. Não aprendo mais. Underground na cidade. Está no interior. Artista de fim de semana. Pega barro, macaxeira. Não aguento mais. Estamos de volta. Voltamos aí. Cortemos. Então, Eduardo, hoje a gente vai falar sobre rockabilly. O que é rockabilly, cara? Cara, assim, você sabe por que o nome Billy, cara? É porque o americano ele já tinha aquele lance de ouvir country, né? Então, eles pegaram aquele elemento, vai, chamaram de rockabilly, porque eles pegaram aquele elemento country, cara, que o americano tem, aquela coisa bem do Velho Oeste. Ah, E eles agregaram um ritmo mais dançante. Por isso que se chamou rockabilly, cara. Falando de uma maneira mais resumida. E aí foi a época o quê? Dos carrão. Dos gatões, das gatinhas. Os caras com aqueles topete. Spinaps. O cara com um cigarro Marlboro na boca com cara de mal e jaqueta de couro. Né, que era o famoso rebelde da época, né? E aí sempre tinha também o rapaz cristão presbiteriano, que era o que predominava na época com o bonezinho, com o topetinho virado pra trás também. Era a coisa, o barato daquela época, né? Inclusive, né, pro pessoal, talvez, pode ser que alguém não saiba, o rockabilly, ele tá muito vivo hoje em dia, né? Continua vivo, cara. A gente... Porque ele é um estilo de vida, certo? Certíssimo. Olha, se você tem uma ideia, o rockabilly... Pra fim de conhecimento, ele tentou ainda dar uma ressuscitada nos anos 80, pelo que me lembro, com bandas como Stray Cats e... Isso, curti muito, cara. Cara, Stray Cats mantinha aquele lance de rock mais... Mas assim, pegado dos anos 80, assim, era anos 80, só que o Brian Seltzer tentava aí trazer um pouco daquela magia dos anos 50, porque o rockabilly, né, tinha morrido ali nos anos 50. E tocavam com esquife, né, cara? Caixa e prato. Os caras mandavam bala. Inclusive, depois tem que tocar Rock This Town lá. Essa música era da hora, hein? Vamos pondo aí no fundo, né? Vai jogando aí, vai tá rolando muita coisa aí por baixo dos panos, hein? Ah, tá certo. E aí os caras traziam estilo de vida. E tem muita gente que hoje tá trazendo o rockabilly como algo novo. O rockabilly até virou estilo. E você falou tudo, era uma música de época. Falava em rockabilly, ele parece que ele acabou nos anos 60, com o surgimento da surf music, depois 70, com a disco music, depois veio punk rock, veio metal, né? Veio rock and roll. E aí o rockabilly ficou meio parado. E como eu disse, nos anos 80, os Stray Cats trouxe, mas... parou ainda neles, um pouco, pelo que eu saiba, né? Você que é ouvinte, sabe de mais informação, comenta aí. O que eu percebo na galera que curte mesmo, assim, que leva a sério, é que eles têm, assim, a mesma paixão que eles têm pelo rockabilly que como o pessoal do blues tem, né? Eles não vivem, não é só a música em si, é toda uma época, né? Parece que eles estão ali nos anos 50, assim. Eu quero trazer o vinilzão, o vinil, mas assim, o vinil da época mesmo, a vitrola da época, rádio de época... É um barato, bicho. Os carros que são lindos, né? Isso aí não tem nem o que dizer, né? Inclusive tem um blog que eu achei, que é uma mina que escreve, é a Miss Candy Sue. Ela é a típica pessoa que vive essa época. E o blog dela é o Sweet Cherry Pie Blog. Só não vive tanto porque ela ainda tem um blog, né? Mas... um querido diário. É o diário, né? É o diário. É o Sweet Cherry Pie Blog, né? Minha doce, querida torta. Pro pessoal ter uma ideia, naquela época não tinha blog. Era meu querido diário que as amigas compartilhavam. E tem uma matéria que eu vou deixar linkada aí no site, que é o início do rock and roll e do rockabilly. É bem curtinho, assim, bem legal. Ela traz umas informações bem, bem legais. Inclusive aqui ela fala que existem controvérsias, né, de qual seria a primeira gravação de rock and roll, mas muita gente considera que foi Foguete 88, de Jack Bramston e Delta Cats, gravada e lançada pela Sun Records, né, da Sun Phillips em 1951. Da hora, hein? Aham. E ela traz bastante, ela curte, ela é o tipo, eu acho legal o pessoal visitar esse blog, porque essa menina, ela é a típica pessoa que vive essa época. Aí, lógico, é que vive, mas hoje temos tecnologia, a pessoa também não vai, né, ficar telefonando a manivela se você tem um smartphone. Eu acho que, inclusive, essa tecnologia toda facilitou você poder viver esses estilos, né? Porque você tem contato com o pessoal que faz a roupa, é, tem uma menina, não lembro o nome dela, que ela que me desculpe, mas se alguém souber que comente, que ela é cabeleireira ali em Curitiba, é especializada em penteados da época. Tem uma amiga minha aqui em São Paulo que ela é pin-up, cara, ela faz, bate altas fotos estilo pin-up. Então, eu acho legal, cara. Ela curte mesmo. Eu acho muito legal. Mas é bacana. Inclusive, vamos em Curitiba. Inclusive, só pra completar, em Curitiba tinha uma banda chamada Playmobilis. Playmobilis, da hora, hein? Aqui em São Paulo. Curitiba tem muita banda boa, só que elas não decolam. Cara, tem os The Meteors aqui em São Paulo, tem os Cães Vadios, mas isso aí é tudo uma linha mais psychobilly, né? Isso, é Curitiba também, já segue uma linha mais psychobilly mesmo, assim. Pô, dá pra falar um pouquinho de psychobilly também, hein? Que é uma vertente, né? Exatamente. Do rockabilly. O que a gente vai ouvir agora? Cara, vamos... Como a gente já ouviu o Jive Banda The Master Mixes, cara? É, que ali a gente deu um apanhado sobre o rockabilly, digamos, secular, né? Vamos então ouvir o... Porque tem rockabilly? Tem rockabilly cristão? Tem sim, cara. Tem? Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir The Pioneers. Aliás, The Pioneers não. Vamos ouvir The Altar Billies, a música Unrig. Depois a gente volta falando desse Pioneers aí, que tem uma história por trás dessa... Podia jogar o Altar Billies e já jogar uma do Pioneers. É isso aí, cara. E uma música que eu acho legal do Pioneers é God Loves the Outlaw, cara. Deixa eu ver. Eu amo fora da lei. É mesmo? Ah, eu acho mas legal ele abomina essa assim, música. Mas ele não ama o pecado. Certo, certo. Então acho que é isso mesmo, né? Vamos ouvir, Dave. Vamos lá. Altar Billies e Pioneers. Coming in low. Voltemo, né? Sonzeira, hein? Sonzeira, Voltemo. Cara, tem muita banda boa. Tem sim, cara. Tem aquela banda que você me passou no episódio do Ska, DWs, né? DWs, pois e, é, eles fazem um Skabilly, quer dizer, já é uma vertente do Rockabilly. Eu não sei se é uma vertente do Ska ou se é uma vertente do Rockabilly. Nunca se sabe, cara. Criatividade vai longe. Mas eu só sei que quando você ouve DWs, dá uma ideia de que parece que você tá ouvindo um desenho do... Você tá assistindo um desenho do Tom e Jerry. Aham. É aquela coisa bem dançante, mas meio jazz, sei lá o que é. Pois é, a gente tava falando então do rockabilly na igreja. Tem rockabilly na igreja, tem bandas, a gente já citou duas aí que tocou agora, The Pioneers e o próprio Altar Billies. Tem outras bandas, eu tava te falando ali, né? Tem a Found Cats, que é uma banda que eu acho legal. Deluxe Stone, assim, que pra mim é uma banda assim fantástica, que eles usam muito metal. Bastante, uhum. Mais aquela linha do metal. Ruby Joy, que é uma banda sensacional, né? Depois eu te passar uma que eu descobri esses tempos, que eu gostei muito, Screaming Rays, conheço. Então, Screaming Rays, Lifters, que é uma levada mais Stray Cats. Depois essa eu quero que você me passe, hein, cara. Uma levadinha mais Stray Cats, bem legal. É isso aí, tem bandas. Aqui no Brasil tem alguma coisa nessa linha? Pessoal, não conheço nenhuma. Eu conheço umas tentativas arriscadas. Tinha uma banda de samba chamada Radicais na Fé. Era banda de samba e pagode, que eles gravaram tipo um rockabillyzinho bem Jovem Guarda. A música era bem Aleluia, Aleluia, e a batidinha bem rockabilly. Aí ficava lá, pé direito, pé esquerdo, com pezinho, louvemos ao Senhor. Assim, vou ser sincero com vocês, cara. É, ainda bem que a música cristã evoluiu, né? Pode crer. Mas de repente tem alguma coisa perdida por aí, né? Eu vou dar uma... Se tiver, manda pra nós, cara, que a gente quer ter no nosso acervo. Vou dar uma pesquisada nisso aí. Eu quero pro meu acervo. Então, o rockabilly, ele é uma mistura de vários sons, certo? Com certeza. Teve aquele lance do country americano, por isso que se chama Billy, né? Ele pega muito do country, com aquela coisa do blues, né? Exatamente. E dá essa virada gostosa, assim, ele é um som extremamente dançante, né? E o psychobilly, cara, ele pega elementos da surf music, cara. Isso. Pra misturar com o rockabilly, o psychobilly. Inclusive, o nome psychobilly surgiu pela primeira vez em uma música do Johnny Cash, cara. Johnny Cash parece que ele citou o termo psychobilly numa música. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, cause I'll have the only one there is around. Yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the psychobilly Cadillac, come on. E bandas como The Cramps, cara, piraram na ideia e foram pioneiros. E assim, The Cramps, como queria trazer aquele lado anos 50, trazia o lado mais... Como The Cramps era bem underground, trazia aquele lado mais dark da coisa, né? Letras com filmes de terror dos anos 50 e sexualidade brutal. Aquela coisa bem... Por isso que a gente vê o psychobilly com aquela ideia bem infernal, né? Eles querem utilizar aquele termo bem infernal de ser. Aham. É um estilo de vida também, é aquele lance, é promiscuidade sexual e filmes de terror dos anos 50. É como se eles deixassem o Misfits mais malvado. Isso é muito bom, Essa era a loucura do psychobilly. O que nós vamos ouvir agora? Eu tô com vontade de ouvir música. Quer ver? Agora eu vou indicar, então. Vou pôr God's Cadillac, do Deluxe Stone Rockets. Manda bala. O Cadillac de Deus, cara. E do Screaming Rays, cara, uma que eu acho muito legal é We The Cat. Manda bala. Então, vamos lá. Shot of pride. 1, 8, 4. Take it back to the future. to help you. So reap this righteous river. We ain't gotta come on like Jihad. Dig the reaping with me inside. Put it right on the Lehigh. Then you can really get by. Oh my. We the cats should help you. So reap this righteous river. Now you help, I'll bet you. So reap this righteous river. Well, we the cats should help you. So reap this righteous river. Here's a beat to help you. So reap this righteous river. Well, you gotta come on like Jihad. Dig the ribby with me inside. Put it right on the Lehigh. Man, you can't really get by. Oh my. We in the catch will help you. So reap this righteous river. Now you hip hop bet you. So reap this righteous river. Isso aí, pessoal. A gente tá meio agitado hoje nesse podcast aí, porque a gente tá mandando bala, né? Tem que correr. É que tem muita música, cara. Dá vontade de tocar tudo, sabe? Dá vontade de pegar e botar os discos e deixar tocando. Exatamente. Né? Tem muita coisa legal. Você me passou essa informação, depois eu visitei o site. Tinha uma igreja rockabilly. Ah, sim. Era Hot Rod Church, a igreja do Calendário. For Sinners, né? Para pecadores. Igreja para pecadores. Eu achei interessante, né? Qual igreja que vai para pecador, né? Mas eu acho que ali, por ser na Austrália, o povo ainda tá muito naquele lance do Hillsong lá. Jesus, we love the fire, né? Tá muito Hillsong. É, lá é muito forte, porque é de lá, né, cara? É, e aí o que acontece? Uma teoria minha, é um achismo meu, viu, gente? Então pode ser que sim, pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Eu acho que, por conta do rockabilly e o psychobilly, principalmente o atual, o rockabilly atual, precisa trazer aquele lance do filme de terror dos anos 50, aquele lance meio infernal de letras de apologia a sexo e drogas, eu acredito que a Hot Rod Church, Church for Sinners, ela criou essa ideia do quê? De trazer esses pecadores excluídos e fazer, assim, um culto regado a louvor rockabilly, tocado pelo próprio The Pioneers. Inclusive, se você olhar aí no vídeo pastor, ele parece aquele, parece uma capa do vinil do Roberto Carlos, das antigas, com aquele cap lá na cabeça. É a roupa de marinheiro, né, cara? É, roupa de marinheiro, cara. E achei interessante que, né, tem até foto dele com cara, camiseta do Misfits, com uma bíblia na mão, abraçado. Eu ele é uma mistura de Popeye com Brutus. Cara, ele tá mais pro Popeye mais novo, né? Só pra o cachimbo e o queixo. E fechar um olho. Popeye, mereceu. É uma roupa de marinheiro, cara. Eu achei bacana isso aí, mas é verdade mesmo. E faz mesmo. Uma sonzeira, né? Meu, o formato da igreja é como se fosse aquelas cafeterias dos anos 50, cara. Tudo, o chão, tudo, a roupa do pessoal, tudo. É, parece a Crash Church daqui de São Paulo. E ela fica num lugar bem desertão, assim, perto de uma estrada, assim, uma parada muito louca. Ficava, né? Ficava, né, cara? Oremos pela volta da Rock Roll Church. Ou então que Deus dê um novo propósito, porque eu aprendi uma coisa. O ministério, alguns dizem que não, mas a Bíblia também não aponta que ministério é pra vida toda. Às vezes a pessoa pode passar um tempo com o pastor, depois um tempo com o pai de família, pastoreando a própria casa também, né? Tem essas coisas aí. Mas, dando continuidade. Mas né? Isso é verdade. É, puxando agora um pouco aí mais pro lado teológico da coisa. As pessoas tendem a achar que porque aquele modelo funcionou por um determinado tempo, ele vai ter que funcionar a vida toda. Mas a Deus, ele é muito dinâmico. Daí as pessoas até vêm com aquele papo, mas Deus não muda. Deus não muda porque ele é eterno. E ele, sendo eterno, ele abarca tudo nele. Então ele não precisa de mudar, porque ele já é tudo. Mas nós somos limitados, então a gente precisa, às vezes, sofrer mudanças na nossa vida ministerial para poder cumprir o desejo de Deus. E tem uma entrevista do Paulo Júnior no irmãos.com, eu até vou deixar o link aí, que ele fala sobre igreja sustentável e ele chama atenção para uma coisa muito, muito interessante. Que é o seguinte, o nosso grande erro é que a gente procura a viabilidade das coisas. A gente procura construir uma igreja viável. E uma igreja viável, ela só é construída a partir de suprir as suas necessidades. Ela olha para a necessidade e procura a viabilidade. Uma igreja sustentável, ela não se preocupa com a viabilidade, porque o sustento vem de Deus. É verdade. Então ela vai acontecendo naturalmente, porque ela não está preocupada com a viabilidade. Foi o que Jesus falou. Ele falou lá, tá vendo aí os passarinhos? Os passarinhos estão aí voando, estão cantando. Então você não vê passarinho se desesperando, passarinho tendo crise de identidade. Você não vê passarinho tendo, né? Como é que é esse negócio que tem hoje em dia? É depressão. Porque, hoje eu não vou cantar porque, sei lá, as coisas não estão indo bem comigo. Ele é passarinho, ele vive a vida dele como passarinho, canta todo dia para louvar o seu Criador, e o seu Criador o sustenta. Ele é um ser sustentável, e é isso que Jesus quer para nós. A gente, até por sermos ocidentais, a gente tem essa coisa de buscar sempre a viabilidade, porque a gente é capitalista. Cara, e outra, a gente sempre quer eternizar o não eternizável. E às vezes uma igreja não significa que ela vai durar anos e anos e anos. Exatamente, não, cara. Não, sabe, eu tenho uma banda punk hoje, mas nada me impede de que, de repente, no meu próximo trabalho eu faça um prog. Entendi. Porque a coisa ela vai mudando naturalmente. A gente fica com aquele, eu tenho um rótulo, né? Então eu tenho que manter esse rótulo e tenho que manter desse jeito, porque o meu avô fazia assim, o pai do meu avô fazia assim, e a coisa vai, por isso que você vê ministérios que acabam. Acabam porque, assim, foi um momento de Deus para aquela época, entendeu? Não adianta você ser saudosista e falar que não sei o que. Não, cara, você falou a real mesmo. Às vezes a pessoa quer eternizar o ministério, mas o ministério, muitas vezes, ele está resumido na vida do líder lá ao qual Deus levantou, e ele está trazendo uma mensagem ali para as pessoas. Exatamente. Para aquele momento, para aquela situação. Tá, vamos de rock, vai. O que vamos tocar agora? Cara, você que é o homem do Zocabili, cara. Você que é o tiozão da podosfera. Eu só fui 40, você já tem 50 pra vamos ouvir o Ruby Joe? Manda bala. Cara, tem tanta música. Vamos tocar John 70, João 17, que é uma passagem bíblica mesmo. E o que mais? Sei lá, cara, eu que tô perguntando pra você. Como eu disse, você é o tiozão da podosfera. Você nasceu na época, cara. Então vamos de então, não sei. Found Cats, Rock Me Jesus. We'll be right back. race. Rock me, Jesus. Rock me, Jesus, with your grace. Give me strength to run until I'm finished with the race. Hold me closely, Jesus. Hold me closely, don't let go. Sonzeira, hein, cara? Você vai ter que me passar tudo, hein? Então, beleza. Vai me passar. Vamos lá. Beleza. Eu até eu ia fazer a seleção e ia te passar antes. Mas eu nunca faço isso. Eu também nunca decoro os recados, decoro mais ou menos, mas tá bom. Vai ter que gravar um jingle. Vai ter que fazer jingle, a hora do recado. Não, agora a gente vai ter uma novidade aí nos recadinhos aí. Eu acho que os nossos ouvintes vão gostar. Tá certo. Né? E se eles não gostar, a gente para de fazer, não tem problema. Tá certo. É porque nossa audiência é a gente você. A gente tá aqui pra transmitir uma mensagem legal, mas também não é só aquilo que a gente pensa que é legal, né? De repente alguém não gosta de alguma coisa, fala pra gente, ó, não tô achando legal isso aí, podia mudar tal coisa. Às vezes vem uma ideia bacana e tal, né? A gente já mudou, se você pegar os primeiros episódios, você vai ver que a forma dele ser feita teve umas alterações aí, né? Senão a gente aumenta a audiência falando de coisa polêmica. É, daí vamos falar de coisa polêmica. Vamos aumentar a audiência. E eu tô andando light ultimamente, tô a fim de ouvir música, assim. Sentar pra ouvir música, né? E eu gostei daquilo que você falou no último episódio e eu tô tentando fazer exatamente isso. É dois amigos mostrando música um pro outro, assim, né? Tipo, ó, escuta esse som aqui. Bota uma sonzeira aí, tipo, pegando o vinil e fala assim, ó, essa sonzeira, fala disso, vamos ouvir. Voltando aqui pro rockabilly, eu acho, assim, legal essa coisa de você viver, né, aquele estilo e tal. Só que, em termos de igreja, Eduardo, eu acho, assim, um pouco perigoso. Porque você cria um nicho, né? E eu acho que a igreja, ela deve ser mais abrangente, assim. Ela deve ser inclusiva, ela deve incluir todos. Mas ela não é, né, cara? Vai fazer o quê? Ontem, voltando da gravação de mais uma música do No More Zumbis, eu entrei dentro do trem, tinha um cara que ele estava com prótese nas testas, se não me engano, a cara tatuada, o cara tinha os olhos tatuados, e o cara parecia um capeta mesmo. A mim não me chocou em nada, mas assim, o povo olhava meio assim de lado, tudo. Pra mim não me chocou, porque quem é do hardcore, quem é do funk, quem é do rock, olha com aquilo com naturalidade, tipo... Mas o que eu ia falar, pô, cara, que cagada você vê no teu rosto. Mas o que eu ia falar, cara, mas tipo, sem nojo, sem nada. E é a sociedade chocada. Então uma igreja não aceita um cara desse, esse cara. Esse que é o grande problema. Não, eu entendo que os guetos, eles surgem justamente porque as igrejas não são inclusivas. Agora sim, que nem na Christchurch, eu posso citar Christchurch. Uhum. Outro dia eu vi as fotos de uma membro de lá, a menina gosta de fazer aquele negócio de body, suspender o corpo por gancho, cara. Uhum. E assim, ela foi aceita lá, cara. E assim eu falo, como é que eu posso dizer? Não é um termo certo, mas ali só vai coisa mandada, mano. Eu gosto ali onde eu congrego ali na MDG, uma coisa que eu acho muito lindo ali, assim, eu sempre falo isso, tem defeitos? Claro que tem. Tem coisa que precisa melhorar? Claro que tem, né? É uma igreja perfeita? Claro que não. Mas eu acho legal ali porque você vai num culto ali na nossa igreja, você tem tatuado, cabeludo, rastafari, punk, pessoal do metal, aí tem o pessoal normal, tem tiazinha, tem vovozinha, tem o cara de roupinha social, todo mundo junto, cara, né? Por que não pode ser assim, né, todo mundo? Cara, que aquilo, se um coisa mandada desse aí vai numa igreja comum, mesmo que ela tenha um ministério, vai, vamos pegar a Renascer, que tem o Christian Metal Force lá dentro, o pessoal da igreja vai olhar meio atravessado, cara, vai falar assim, putz, Deus vai ter que fazer esse cara tirar os próximos do coisa. E a igreja não tem, cara, a igreja não tem nem estrutura pra aceitar travesti, vai aceitar uns caras desse, cara? Aí, como que eu vou chamar? Às vezes vem o travesti lá, o cara vai falar, qual que é o seu nome? Meu nome é Palona. Não, a partir de hoje teu nome é Aldo. O cara não sabe nem tratar o cara da maneira como ele quer ser tratado, cara. Coisa que eu achei muito legal, o Márcio Moreira, ele comentou num episódio lá do Maná com Manteiga, que eu achei muito bacana, ele falou assim que o que ele não aceita é que hoje... tem crente tentando ser legal com esse negócio da comunidade LGBT, que é um papo que sempre acaba recorrendo, né? Uhum. Aceitando isso como se fosse uma coisa natural. À luz da Bíblia, a gente entende que é pecado. Sim. Mas eu não vou deixar de aceitar a pessoa por causa disso. É isso que as pessoas têm que entender. Agora a igreja de vocês aceita gays. Aceita sim. Só que a prática homossexual, na nossa cosmovisão cristã, continua sendo pecado. Não mudou nada. Perguntaram pra mim como que eu trataria um transexual. Olha, da maneira como ele quer ser tratado, ué. Eu trataria bem do mesmo jeito. Respeito. Todo respeito, mas pra mim é um homem mutilado. Sim, só isso. Exatamente. Um homem mutilado, que nem o caso aí, vai. Viviane Belleboni, essa pessoa que desfilou crucificada, tudo, né? Pra mim é um ser humano normal. Se me perguntar, mudou o nome dela é Viviane mesmo, mudou o nome, tá lá, registro, não vou falar, não, o seu nome é antigo de registro, não, vai ser tratada da maneira como que quiser ser tratada. Porém, aquilo é um mutilado pra mim, o cromossomo ainda é X e Y, tá ali correndo ali, cromossomo na pessoa. Mas, como ser humano, não é que sou legal, isso, não, eu vou tratar como ser humano, desejo ser tratado, e depois deixar em cargo do Espírito Santo. O problema é que o pessoal, eu faço alguns aconselhamentos, principalmente no trabalho, o pessoal quer forçar a natureza de Deus nela e não deixar Deus trabalhar nela. Pode crer. Vamos ouvir mais dois sons aí? Vamos ouvir aí que eu fui polêmico. Né? Então, vamos ouvir acho que o Lifters, nós não ouvimos ainda, né? Exato. E pega uma do DW? Pega qualquer escabilho do DW. Beleza. Aí depois a gente vai para as considerações finais. All of your life, well, that can't be true. discussing with the blink of an eye. My dance fans, can't you tell me why you had your sudden change of mind? Spoke a word or two about my God, then we were not the people we were before. I put your label on us, we suck now. A couple of words have changed our sound. I said, hey, I thought you'd be better. Oh, I guess I misunderstood. Hey, yours is very open-minded. Yours is very open-minded. Your mind's made up, and your best point of view. With opportunity or what you change, what you do to make your way. The looks coming as you walk on by, you think the way we do it's a compromise. Question one, two, and three. One, two, many for me. I said, hey, I thought you'd be better. Oh, guess I misunderstood. Hey, you're so very open. You're so very open-minded. Voltamos. Voltamos, pessoal. Foi um panorama aí do rockabilly aí pro pessoal ter uma ideia do que é. Tem muito material, né? Vai ter link aí das bandas aí no post, vai ter bastante. Eu vou fazer um postzinho bem caprichadinho aí pro pessoal acessar. É um som gostoso. Eduardo, suas considerações aí. Pessoal, quero mandar um abraço para os amigos aí do podcast, para as pessoas que apoiam, que compartilham. Quero mandar um abraço aí pro Paulo do Suplica HC, ainda quero fazer um canja com ele. Isso aí, pessoal. Quero que Deus abençoe cada um de vocês e que sempre procure cada vez mais buscar Jesus. É isso aí. Também agradecer aí a audiência do pessoal que tem acompanhado a gente. Comuniquem-se com a gente aí, fala aí o que vocês estão afim de repente, ter um estilo aí que você curte e ninguém fala desse estilo, manda pra nós aí, fala pra gente aí. Manda sim, pessoal. É, a gente faz aí um especial, né, pega, a gente tá nessa pegada aí de fazer, pegar um estilo e trabalhar em cima dele, né, de colocar alguma coisa. A gente não tem como repetir o do Black Metal, porque eu acho que a gente já trabalhou muito bem isso aí dentro do satanismo, né? Isso, trabalhou bem o Black Metal, mas tem outras vertentes. Eu, particularmente, gosto muito de rock progressivo. Quero fazer aí um sobre rock progressivo. É, vai ser um podcast de 3 horas. É, porque cada música dura 20 minutos. Por aí. Né? Mas tem bastante galera do prog aí dentro do meio cristão. Tem o Daniel Band, o New Morse, tem o Protocol lá, que era a banda do cara do Kansas. Tem o... Nossa, tem o Ajalon, que é a banda do... Como é o nome dele? Agora esqueci o nome. Esqueci. Sabe aí. Que eu sou assim, né? Esqueci, depois eu lembro. É Randy George. É a idade. Do Randy George. Então tem muita, tem uma galera boa aí e dá um episódio bem legal. Dá um episódio bem bacana, assim, bem... E é isso aí. Obrigado pela sua audiência. O que, que a gente vai ouvir no final aí pra fechar? Cara, como eu disse, o tiozão da Jovem Guarda é você, cara. Todo manjo. Eu conheço pouca e vai me passar tudo pra eu curtir. Faz o seguinte, vamos fechar com Elvis Presley. Elvis Presley. Manda bala. Beleza? Beleza. É isso aí, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com nossos ouvintes, e juntos dizemos amém. Amém. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente foi morar em Santos, a gente ficou exatamente um ano em Santos e a gente não entendia exatamente o porquê que a gente estava em Santos. Mas daí aconteceu um fato, a gente pregou lá para um rapaz que tava, era um dos chefes do tráfico, há 17 anos, filho de crente, família toda crente, e nunca ninguém pregou para ele. E a gente foi lá e pregou para ele. E ele reconciliou, foi uma bênção, assim, foi um troço muito legal assim, que aconteceu. Não porque eu e minha esposa somos melhores do que ninguém, mas o que eu entendo? Deus deu a sustentabilidade para que a gente fosse até lá, fizesse aquilo e voltasse. Essa música é Stray Cats puro, cara. Lembra Stray Cats, Street View.